meu caminho. Nessas ruas cinzas, tão queimando as vantagens. E surgir com as cinzas, veja bem meu caminho. Nessas ruas cinzas, tão queimando as vantagens. E surgir com as cinzas. Atenção, não toque nada, tome cuidado, a cidade está tomada. Todas as ruas e esquinas são minadas, mas eu tô na caminhada, quem tá na caminhada sou eu. Antes tudo era uma selva, céu aberto, armadilhas e feras na selva, céu aberto. Cobriram a selva de asfalto e concreto, estabeleceram reis, reis das selvas de concreto. Eles criam regras, pra quem quebra as regras criam celas. Rogai por mim, nossa santa madre favela. E você pode prever quando o céu está cinza, então recolha do varal a sua velha camisa, com uma velha estampa de uma velha bandeira, desbotada nas cores da fé brasileira. Foi assim como o pássaro, nossos pais migraram. Hoje eu sou o herdeiro desse chão que me deixaram. Eu nasci no bairro, cresci no bairro, MC é um dom, desenvolvi no bairro. Não bastasse a vida dura que se vive desse lado, se livrar da viatura e do veneno deste lado. Eu vou fazer meu rap como foi padronizado, pra bancar o herói e me fazer de coitado. Ou eu vou fazer música que ela cria asas pra voar sobre as casas da cidade em casa. Cinza, se não quisessem a grana, não quisessem a fama e não jogassem lama, talvez esse asfalto ainda nascesse grama e toda essa cidade não estivesse em chamas. Veja bem, eu caminho nessas ruas cinzas, tão queimando as vantagens. E surgir com as cinzas. Veja bem, eu caminho nessas ruas cinzas, tão queimando as vantagens. E surgir com as cinzas. Atenção, não toque nada, tome cuidado, a cidade está tomada. Todas as ruas e esquinas são minadas, mas eu tô na caminhada, quem tá na caminhada sou eu. É a fórmula pronta, a resposta pronta, o caminho já trilhado que você aponta. Voz da revolução, só que não se dá conta. Me diz além de mim, quem mais você afronta? A selva é predatória, vou seguir meu instinto. Vou passar a noite em claro e esperar o inimigo. Ou vou dormir, ter visões pra escrever esse hino. Medo, eu tenho só de me tornar assassino. Com tanto ego inflado, orgulho inflamável, a cidade pega fogo e se espalha tão rápido. E a cada dia surge sempre um novo candidato. De fato, vagas não existem pros bons. Fugir pra ser ladrão, correr pra ser patrão. Eles vão dizer que não, mas é tudo competição. Não é por minha opção, por não ter opção. Ser um na multidão ou um da multidão. Labirinto de calçadas, eu procuro a saída. A cidade está minada e eu só tenho essa vida. E no meio dessa briga entre ataques e esquivas, sua sombra me esbarra e mancha minha camisa. Cinza. Se não quisessem a grana, não quisessem a fama e não jogassem lama, talvez esse asfalto ainda nascesse grama e toda essa cidade não estivesse em chamas. Veja bem, eu caminho nessas ruas cinzas, tão queimando as vantagens. E surgir com as cinzas. Veja bem, eu caminho nessas ruas cinzas, tão queimando as vantagens. E surgir com as cinzas. Atenção, não toque nada, tome cuidado, a cidade está tomada. Todas as ruas e esquinas são minadas, mas eu tô na caminhada, quem tá na caminhada sou eu. Esse solo que eu piso, chão cinza. As paredes que me cercam são cinza. A chuva que eu espero, céu cinza. Pois ainda não voltei pra cinza.